782, no solo 35, à direita, solo 121, decimal 9, demora de... Boa noite, à direita, solo 121, decimal 9. Passou. 82. Azul 272, livrou. 2782, Alfa Kilo, parte 3, remoto 03. Alfa Kilo, parte 3, remoto 03, azul 273. É o voo 1246 passando via Serra, baixou o travão. 1246, altímetro no 0 no 4, vento no 30 graus com 08 nós, tem pouso autorizado, pistão no 0. Ok, 1014, vindo pouso na 10, obrigado. Solos 3, 9, à direita, solão 2, 1, decimal 9, boa noite. 2, 1, 9, dá pra... Logo, 1, 2, 4, 6, Alfa Juliette, portão 1, 1. Alfa Juliette, 1, 1, 1, 4, 2, 4, 6. 24, cheque 30, livre pouso, pista no 0, vento 1, 3, 0 graus, com 0, 8, nós. Vai, estado travado, livre pouso, vai, 24. No solo 4-3, à direita, solo 1-2-1, decimal 9, bora de 1. 6 a lá, bora, cara. Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, tá, 2-4. Juliette, portão 03, operador, boa noite, Azul 2707, LS, sistema 0. 2707 tem livre pouso, pistão 0, vento 120 graus, com 08 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, pistão 0, ajuste no 0 no 4, Azul 2707. Solo 53, à direita, Solo 21, decimal 9, boa noite. Solo 21, decimal 9, Azul 2707. Solo Salvador, boa noite, Azul 2707. 2707, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1, Azul 2707. Zero no quatro. 3, 4, 4, autorizado, chama a taxa. Tibono 888, está livre pouso, pista no 0, vento 1, 3, 0 graus, com 0, 8 nós. Livre pouso, 88. Autorizado, Golfinho 77, decolada pistão na zero, primeira curva direita, saída coral, controle 119, direção 35, transponder 5446. Oi, boa noite, chegou 1970, para pistão, baixou de uma cesão. Boa noite, Golfinho 970, altímetro 1014. O vento 140 graus, 108 nós, em pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso no zero, com 1014, com 1970. 1888, Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 43. Lanterna 1 0. E Lanterna 3. Solo 02, à direita, Solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, 219, boa noite, tá ligado, Paulinho, 97. Solo, Solo 2, boa noite, 197, lembrando, você escuta? 1970, Alfa Juliette, por 07. Alfa Juliette, por 07, 197. Salve Salvador, boa noite, é 73305. 73305? Afirmo Recife 330. 73305, Recife 330, autorizado. Direto Aracaju, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Pocajama, Aracaju. Controle 1-1-9, sinal 35. Transponder 5431. Autorizado Recife, nível de voo 330. Acordar no Zé com curva esquerda, saída Puca, já Maracaju, ponto 3935, transporte 5031, é o Santos 3305. 5431, transporte. 5431. Cotejamento correto, chão para espera e funamento. 3331. Thank you. 3305, chama a taxa. 224, 190, Aracaju, autorizado. Confirmamento 77, escola pistão 90, primeira curva à esquerda. Saída Conde, controle 1-1935, aciona 5447. 190, Aracaju, autorizado. Conforme plano, decola 190, à esquerda. Conde, 1-1935, 5447. Confirmamento correto, chão puxa. Chamada direita. Em frente, ponte principal Índia, ponto de espera da 01-1895, Kennedy 1015. contato está com o seu posto 310, para o próximo chamador, 310. Salvador, muito boa noite, é o Santa 305. Pode esperar da 10 pronto. Vai ser 305, mas é o ponto espera. Até o ponto espera, Santa 305. Altímetro 10, 15615, o vento 140 graus com 08 nós, tem pouso autorizado, pista 10. Vento, tem pouso 10, 11, 70, 15. Azul Alfa em que aço para ti. Fala, só me deixa a autorização para reforço da posição 01 do Pátio 01 para a posição 3 ao meio do Pátio 06. É do Pátio 3 para onde? Do Pátio 1 para o Pátio 3, a posição 3 ao meio. Sim, a gente está saindo do Pátio Principal, Portão 1 para o Pátio 3, é isso? Positivo, confirmo. Autorizado, iniciar, chama no termo. Ok, chama aí. Tá chegando na 224, escuta. 4959, eu solo. Prossiga, pedra na próxima. Tá 3305. Ali, mantém. Tá 3305. Mais 5 minutos para o tipo. Tá, ok, gente. 1178, é só? 1178, na aproximação, eu não pista livre. Formando o uso da companhia, ingressando para ingresso, para decolar imediato. Altímetro 1015, aguarde a autorização do posto. 10, 6, 1, 7, 8. Ou 1, 0, Solos 20 à direita, Solon 21, decimal 9, boa noite. Obrigado, boa noite. Ventuno 30 graus com 089, livre decolagem, pistão 0. Livre decolagem, pistão 0, 4954, Azul Alfa em Alfa, na escuta. Livre pouso, pista no 0, vento 1, 30 graus com 08 nós. Livre pouso, 31, 78, pista 10. Então mantenha a posição aí mesmo, antes de chegar até a Taxi Índia, que o tráfego tem que ir para a Via Índia. E a 224 autorizado para o Chibete chamar táxi. Autorizado para o Chibete também, que vai chamar para táxi, a 224. 970, Juliette, Portão Norte. Juliette, 09, autorizado, 1997. Solos 23, à direita, Solon 21, decimal 9, boa noite. Direita, 319, 3178, uma boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite, da 3178, livrando. 3178, Alfa Juliette, remota 14, boa noite. Alfa Juliette, remota 14, uma boa noite, bom trabalho. Autorizado, 4959, chama táxi. Chama. Bom, Xené 62, manda para o táxi com 8. 2 a bordo. Temos um total de 3 horas, desculpe, 2 horas e 42, alternando Salvador. 80 pra ver? Negativo é 82. 82 pra ver, gente. 6284 direita via Índia, ponta de espera 10, 118 na 5, Senegal 105. Resultado 91, aceito direita Índia, ponta de espera 1295, uma boa noite, obrigado aí pela avaliação. Ponha. Azul, Alfa e Alfa, Sol. Castilha Sol, Azul, Alfa e Alfa. O que continua em mantendo posição devido à aeronave estar puxando lá na parte 3. Ok, aguarda aí. Azul, Alfa e Alfa, controla no centro, é o reboque. E decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 109 nós. Decola, 49. 431, chame controle 119-35, tamo voo, boa noite. 19-35, boa noite. Boa noite, voo 1134, autorização para Maceió. Voo 1134, boa noite, Maceió, 350 autorizado. Via Paris Irmão no 7, decola da Pista 10, primeira curva esquerda, Pulca, Jean, Maracaju. Controle 119-35, aciona 5455. Sim, estão autorizados para Maceió, nível 350, via Paris Irmão no 7. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Pulca, Aracaju e controle de anapresia está no 5-4-5. Provou 1-1-3-4. 1-1-3-4, cotejamento correto, chama a puxa. Chama a puxa.